Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. Os dejetos caninos deixados na via pública podem provocar diversas doenças. Para nos esclarecer sobre as implicações que os dejetos dos animais podem ter na saúde, temos hoje em estúdio o veterinário municipal do Seixal, Miguel Almeida, que vai ser questionado pela já residente deste programa, Sofia Loução, do Gabinete Seixal Saudável. A questão dos dejetos caninos na via pública é já um problema antigo. A solução passa sobretudo pela tomada de consciência por parte dos donos de cães do perigo que constituem estes resíduos. Por isso, eu começaria por perguntar ao Dr. Miguel quais os riscos para a saúde e para o ambiente da presença de dejetos de animais na via pública. A presença de dejetos de animais na via pública tem dois problemas fundamentais. Primeiro, o problema da sujidade. Durante estes últimos anos, a Câmara tem-se preocupado bastante com essa vertente. Os jardins, principalmente nos jardins públicos, em que a presença de um dejeto canino não desaparece simplesmente com a limpeza. E existe, claro, o problema de as crianças brincarem nos espaços públicos e mesmo o problema do cheiro que provoca um dejeto na via pública. Depois existe a vertente da saúde pública. De facto, um dejeto de um cão é transmissor de doenças. As pessoas, por vezes, não têm noção de que o dejeto está lá, pode não estar aquele dejeto que nós estamos habituados a ver, mas podem estar vestígios de um dejeto canino com ovos de parasitas e bactérias e outros agentes e que podem provocar doenças graves, principalmente nas crianças. De quem é a responsabilidade pela limpeza e remoção destes resíduos? A responsabilidade é sempre do proprietário do animal. As pessoas, até agora, acham que o deixar o dejeto é exatamente a mesma coisa que deitar um papel para o chão. E isto não pode ser encarado desta forma. Portanto, existem funcionários da Câmara que são responsáveis pela limpeza dos espaços públicos. Uma coisa é um cantoneiro de limpeza apanhar um papel, outra coisa é apanhar um dejeto canino. Não é fácil apanhar o dejeto canino se não for logo na altura, após o cão defecar. Depois, passado uns minutos, talvez, ou umas horas, já não é fácil remover o dejeto. E os mesmos funcionários da Câmara podem estar sujeitos a doenças, não só, também os outros animais que passeiam na zona, as pessoas que passeiam, mas principalmente, claro, as crianças. No caso do Conselho do Seixal, os infratores são de alguma forma penalizados? Existe No Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos uma penalização para quem deixa o dejeto do seu cão na via pública. Não é fácil, porque isto só se consegue aplicar em flagrante delito, não é? E não é fácil porque não há funcionários ou fiscais suficientes para estarem de todo lado, a toda a hora, e verem quando é que os cães vão fazer um dejeto e a pessoa não vai apanhar. Não é fácil. De qualquer maneira, existe sempre uma penalização da falta de civismo. Portanto, as pessoas que vêm, que acham que é um problema o deixar o dejeto e que vêm, há muitas pessoas já a criticarem quem não apanha o dejeto. Nós temos o cuidado, nas escolas do primeiro ciclo principalmente, sensibilizarmos as crianças para esse facto e para, quando virem alguém a deixar o dejeto do cão, chamarem a atenção para que aquilo é um problema de saúde para eles, para além do problema da limpeza. E, portanto, neste momento será por aí. Futuramente penso que teremos que atuar de outra forma, porque já há muitas pessoas a apanhar o dejeto dos cães, mas, e dos gatos, claro, mas penso que ainda não é suficiente. A população ainda não está sensibilizada para o real perigo da permanência de dejetos de animais na via pública. Caso um munícipe assista a uma situação de incumprimento, como é que deve proceder? Uma pessoa que está sensibilizada para o problema deve-se dirigir de imediato à pessoa que deixou o dejeto e deve chamar a atenção para que aquilo, de facto, é um problema. E que tipo de problema é? Portanto, não é só o problema da sujidade, é o problema da saúde pública. Ninguém tem o direito de, direto ou indiretamente, provocar uma doença a outra pessoa, não é? E, de facto, as pessoas têm que ter consciência de que um dejeto canino é um veículo de muitas doenças. Um alerta sobre o perigo dos dejetos caninos deixados na via pública. A sua remoção é essencial para evitar a propagação de doenças. O Seixal Saudável regressa na próxima semana para abordar a saúde dos jovens.